Jornal da Manhã. Geografia Rock. Pesquisa do Instituto FSB, divulgada nesta última segunda-feira, dia 13, mostra que 64% dos beneficiários do Auxílio Brasil declaram voto no ex-presidente Lula na eleição de outubro desse ano. O programa é uma das apostas do presidente Jair Bolsonaro para melhorar o seu desempenho eleitoral junto aos eleitores de menor renda. De acordo com o levantamento, o ex-capitão teria apenas 21% dos votos entre aqueles que recebem o benefício. No levantamento anterior, feito em maio, Lula aparecia como preferência de 50% dos beneficiários do programa do governo federal. Bolsonaro teria 25%. As informações são do jornal Carta Capital. O Ministério da Saúde informou na noite do último domingo a ocorrência de mais um caso importado no Brasil de varíola dos macacos. De acordo com a pasta, trata-se de uma notificação do Rio Grande do Sul, que foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz, do estado de São Paulo. Esse é o terceiro caso identificado no país de pessoas que estiveram recentemente na Espanha e também em Portugal. O Ministério disse que o infectado é um homem de 51 anos, que retornou ao Brasil na última sexta, dia 10, de uma viagem para Portugal. O paciente está em isolamento domiciliar, apresenta quadro clínico estável, sem complicação e está sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e também do município. Todas as medidas de contenção e controle já foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de monkeypox, com isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, trouxe a nota da saúde. As informações são do portal R7. O presidente Jair Bolsonaro criticou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por não aceitar todas as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para o processo eleitoral. Para ele, a apuração simultânea de votos foi uma alternativa muito importante que ficou de fora. Ele falou por videoconferência durante o evento CPAC Brasil, realizado no último domingo, dia 12. O chefe do executivo também afirmou que a esquerda pode voltar ao poder das mais variadas formas e sugeriu que ministros indicados ao STF, o Supremo Tribunal Federal nos governos petistas, estariam agindo por interesses particulares. Criticou principalmente o ministro Edson Fachin e voltou a atacar os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. As informações são do portal Terra. Senadores dos Estados Unidos anunciaram um acordo bipartidário sobre medidas de alcance limitado para reduzir a violência armada que assola o país. As propostas incluem verificações mais rigorosas dos antecedentes dos compradores de armas com menos de 21 anos e mais recursos para que os estados mantenham as armas longe de pessoas que são perigosas para os outros ou para si mesmas. Os atiradores que mataram 10 pessoas em um mercado em Buffalo e 19 estudantes e 2 professores em uma escola primária em Valde tinham ambos 18 anos e muitos dos atacantes que cometeram tiroteios em massa nos últimos anos eram jovens. O acordo também envolve recursos para os estados implementarem leis que facilitem a apreensão temporária de armas de pessoas consideradas potencialmente violentas e para reforçar a segurança escolar e os programas de saúde mental. As informações são da Reuters. Wei Feng, ministro da Defesa da China, anunciou que o país lutará até o fim para impedir a independência de Taiwan. Vamos lutar a todo custo e vamos lutar até o fim. Esta é a única opção para a China. Aqueles que procuram a independência de Taiwan com o objetivo de dividir a China certamente não alcançarão seus objetivos. Ninguém deve subestimar a determinação e a capacidade das Forças Armadas Chinesas na defesa da sua integridade territorial. E a China conseguirá definitivamente a reunificação com Taiwan. E o ideal seria alcançá-la de forma pacífica. Lembrando que Lloyd Austin, secretário de defesa norte-americano, denunciou recentemente a atividade militar provocativa e desestabilizadora de Pequim, próximo de Taiwan. De acordo com o CIPRE, Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, há um risco de aumento de armamento nuclear na próxima década. No ano passado, o armamento nuclear mundial diminuiu 3%, mas a expectativa é que as potências aumentem o seu arsenal na próxima década devido a programas de modernização. Lembrando que Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel possuem 90% do arsenal nuclear mundial. Só a China, por exemplo, está construindo 300 novos silos de mísseis. E a França recentemente anunciou um programa para desenvolvimento de um míssil submarino balístico nuclear de terceira geração. Segundo relatos, pelo menos 50 pessoas foram presas no último domingo na capital russa, em Moscou, quando participavam de uma manifestação contra o conflito na Ucrânia. Foram presos ativistas, políticos, jornalistas e cidadãos. A polícia russa utilizou uma tecnologia de reconhecimento facial para rastrear e deter manifestantes. E os presos também assinaram um termo sobre a inadmissibilidade de ações ilegais. A manifestação ocorreu bem no dia da Federação Russa. Um aposentado que ganhou na loteria no Canadá doará 70 milhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia após guerra. E mais, outra parte do dinheiro será doada para projetos para ajudar pessoas com autismo. O homem, que está aposentado desde 2002, mora na costa sul de Montreal e era antigo funcionário da Hydro-Québec. Segundo Mônica Totova, economista da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, os graves níveis de fome atuais são apenas a ponta do iceberg. E a insegurança alimentar chegará a pessoas que não corriam esse risco anteriormente. Mesmo pessoas que ainda não estão em níveis de insegurança alimentar de emergência provavelmente serão afetadas, pois o seu poder de compra diminuirá. Precisarão consumir alimentos menos nutritivos ou mesmo pular refeições, e até retirar as crianças da escola. Um dos países mais afetados seria o Iêmen, onde mais de 17 milhões de pessoas necessitam urgentemente de assistência alimentar. E a situação humanitária por lá ficará pior até o final do ano, com o número de pessoas que provavelmente não conseguirão atender às suas necessidades alimentares mínimas, e chegará a um recorde de 19 milhões de pessoas nesse período. De acordo com a ONG Mekong Club, sediada em Hong Kong, a pandemia poderá levar 20 milhões de pessoas para a escravidão moderna. São pessoas que atualmente estão vulneráveis a fenômenos como trabalho forçado, tráfico humano e a servidão por dívidas. E segundo a ONG, a pandemia foi um fenômeno que concentrou tanto a atenção durante tanto tempo que os governos nem tiveram tempo para identificar o que estava acontecendo. Ao desemprego em massa segue-se um elevado risco de dívidas. E com pouco apoio do governo, isso torna as pessoas ainda mais vulneráveis à exploração. E ao longo da pandemia, foram relatados inúmeros casos de trabalho forçado nas cadeias industriais de materiais essenciais, incluindo equipamento de proteção individual. Jornal da Manhã. Geografia Rock. Juan Carlos Garcia, ex-CEO da Amazon no México, foi acusado de mandar matar a própria mulher em 2019. Ele teria pago o valor de 9 mil dólares, aproximadamente 44,8 mil reais na cotação atual, a dois assassinos de aluguel. A informação foi dada durante testemunho de um dos criminosos em um tribunal na capital mexicana. Segundo um dos assassinos, Garcia teria oferecido 2.500 dólares, 12,7 mil reais, para que matassem a esposa, Abril Pérez Sagaon, antes da audiência de um processo que ela moveu contra ele. A mulher teria pedido o divórcio depois de acusar o CEO de tentativa de assassinato e de espancá-la com um taco de beisebol em janeiro de 2019, enquanto ela dormia. Garcia chegou a ser preso, mas foi solto quando um juiz rebaixou a acusação de tentativa de homicídio à violência doméstica. As informações são da Reuters. O Senado aprovou o texto base do projeto que fixa o limite de 17% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre itens considerados essenciais, como combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. O placar da votação foi de 65 votos a favor e 12 contra. Os senadores ainda vão analisar os chamados destaques, sugestões e mudanças ao texto base. Em seguida, a proposta volta à Câmara dos Deputados, que já aprovou o projeto por causa das alterações que foram feitas. O ICMS é um tributo estadual, responsável pela maior parcela de tributos arrecadados pelos cofres estaduais. As informações são do portal G1. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito aberto a pedido da CPI da Covid para investigar declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito da Covid-19, como a propagação de notícias falsas sobre a vacinação. Na época, o presidente apontou uma ligação entre a vacinação contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS, o que não é verdade. A decisão atende o pedido da Polícia Federal, a PF, que informou a necessidade de prosseguimento das investigações. Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, nos termos solicitados pela Polícia Federal e previstos no artigo 230 da Constituição, no primeiro parágrafo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prorrogo por mais 60 dias o presente inquérito, diz o ministro no despacho, que tem a data de 9 de junho, mas foi divulgado nessa última segunda. As informações são do Poder 360. Em crise desde o começo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vive uma dança das cadeiras. Nas últimas duas semanas, ao menos 3 dirigentes deixaram seus postos. O último a sair foi o delegado da Polícia Federal, César Augusto Martins, até então diretor de proteção territorial da FUNAI. Segundo os servidores, o abandono contínuo dos cargos de chefia é resultado do estilo pessoal do presidente da FUNAI, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, que seria incapaz de formar e manter equipes. Martínez tinha sobre a sua alçada a coordenação de indígenas isolados de recente contato, setor no qual trabalhou o indigenista Bruno Pereira, desaparecido no Vale do Javari, no Amazonas. Martínez deixou o cargo, mas a sua saída já estava prevista e não tem relação com o desaparecimento de Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, que viajava com ele. As informações são do portal Folha. De acordo com a imprensa norte-americana, fortes chuvas castigaram o Parque Nacional de Yellowstone e causaram inundações e deslizamentos de terra. E as 5 estradas que cruzam o parque estão temporariamente fechadas. Lembrando que o Parque de Yellowstone, um dos mais conhecidos dos Estados Unidos, se estende por Idaho, Montana e Wyoming. Segundo a administração do parque, foi uma situação sem precedentes. A chuva foi muito forte. Yellowstone recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano. A Vukness & Totia, empresa que assumiu o controle de todos os restaurantes McDonald's na Rússia, adotou um logo utilizado por uma empresa portuguesa que produz ações, Matos Mix. E segundo a empresa portuguesa, não existe nenhuma associação com os russos. E segundo o comunicado oficial da Matos Mix, não gostamos de estar associados à Rússia tendo em conta a situação atual. As lojas da Vukness & Totia abriram no último final de semana, com a promessa de manter o mesmo cardápio do McDonald's. A Anistia Internacional está acusando Vladimir Putin de cometer crimes de guerra na cidade ucraniana de Kharkiv. Seu exército teria utilizado bombas de fragmentação, que mataram centenas de civis. E a Anistia Internacional condena os ataques indiscriminados dos russos. E foram encontradas fortes evidências de que o exército russo usou várias vezes munições cluster 9N-210 e 9 munições não podem ser utilizadas. E os russos devem ser responsabilizados pelas suas ações. E as vítimas e suas famílias devem ser indenizadas. A polícia venezuelana resgatou pelo menos 50 adolescentes de uma rede de prostituição na cidade de Macaraibo, no estado de Zulia, a cerca de 700 quilômetros a oeste da capital Caracas. E segundo as autoridades, os exploradores procuram moças e rapazes que são fáceis de manipular e que as famílias desafiadas pela fome são mais vulneráveis. E por isso, lhes oferecem alimentos, roupas e bebidas. E foram presas pelo menos 25 pessoas, suspeitas de pertencer a uma sofisticada rede de prostituição infantil. A imprensa ucraniana anunciou que foi descoberta mais uma vala comum com civis na região de Kiev. Foram encontrados pelo menos 7 corpos. As vítimas estavam com mãos amarradas e os joelhos baleados. A vala foi encontrada nas proximidades da vila de Mirotsky, que também fica próxima a Butcha, Suspeita-se que as vítimas também foram torturadas. A justiça cubana condenou na última segunda-feira 297 pessoas que participaram de protestos contra o regime no ano passado. As penas variam de 5 a 25 anos de prisão. Lembrando que no ano passado, milhares de pessoas protestaram nas ruas da capital Havana e também em outras cidades, pedindo melhores condições de vida. E segundo a Procuradoria-Geral cubana, esses manifestantes atacaram a ordem constitucional e a estabilidade do nosso estado. Jornal da Manhã. Geografia Rock. As crianças formam o público-alvo com os menores índices de imunização contra a Covid-19 no Brasil atualmente. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 41% dos meninos e 39% das meninas entre 5 e 9 anos não receberam sequer a primeira dose da vacina, que é ofertada desde janeiro para essa faixa etária. Roraima, por exemplo, é o estado com a maior defasagem vacinal conforme os dados. São 63% dos meninos e 72% das meninas de até 11 anos que não receberam sequer a primeira dose da vacina. Em seguida aparece Rondônia com 71% dos meninos e 70% das meninas e Mato Grosso com 62% e 61%. Segundo a infectologista Valéria Paz, que atua no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o principal fator é a baixa sensação de risco para esses públicos pelos seus responsáveis. As informações são do Portal G1. Cálculos do senador Fernando Bezerra Coelho, relator do projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações, indicam que os preços da gasolina e do diesel sofreriam uma redução caso a proposta dele seja aprovada. Os valores médios são baseados no sistema de levantamento de preços da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no período de 29 de maio a 4 de junho. O texto de Bezerra diz, no entanto, que é possível que o cenário internacional de combustíveis piore e os preços aumentem mesmo com a aprovação de medidas. Além do PLP 18, relatado por Bezerra, o governo de Jair Bolsonaro apresentou uma PEC que estima um repasse de 29,6 milhões de reais aos estados que zerarem o ICMS sobre diesel, gás natural e gás de cozinha. As informações são do portal Folha. Compras online feitas por meio do celular e com frete grátis ganharam a preferência dos consumidores nesse Dia dos Namorados, a sexta data comemorativa mais importante do varejo e movimentação financeira. Levantamento realizado entre os dias 3 e 6 desse mês com 2.600 pessoas de todas as classes sociais no estado de São Paulo revelam que 22% tinham comprado presentes e mais da metade, 61%, em lojas virtuais, segundo a startup Varejo 360, especializada em pesquisas de mercado. De acordo com a enquete, 43% dos entrevistados que tinham ido às compras online fecharam negócio navegando na internet por meio do smartphone. As informações são do portal Poder 360. Um levantamento divulgado ontem pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, indica que 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no país. Os dados constam no segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A sondagem foi realizada pelo Instituto Vox Populi com apoio e parceria de Ação da Cidadania, Action Aid Brasil e Ibrapitanga, Serviço Social do Comércio, o SESC, entre outras fundações que ajudaram na pesquisa. De acordo com o levantamento, o número de novos brasileiros em situação de fome aumentou em 14 milhões em pouco mais de um ano. Mais da metade, 58,7% da população brasileira, convive com a insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Segundo a pesquisa, o país retornou a um patamar equivalente ao da década de 1990. Na pesquisa feita no ano passado, a fome no Brasil tinha voltado para patamar equivalente ao de 2004. Em números absolutos, os dados do segundo inquérito apontam que 125,2 milhões de brasileiros passaram por algum grau de insegurança alimentar. Foram feitas entrevistas em 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios, distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal entre novembro de 2021 e abril de 2022. Os resultados foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações são do Estadão Conteúdos. O governo da Tailândia anunciou que o cultivo e posse de maconha foi descriminalizado para fins medicinais. A Tailândia é o primeiro país da Ásia a retirar a maconha da lista de substâncias proibidas. Fumar em público ainda é proibido, com uma pena de prisão de 3 meses e uma multa de aproximadamente $700. Pelo menos 230 organizações de defesa de direitos humanos exigiram a demissão de Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, por ela ter ignorado atrocidades durante sua visita à China. Ela ignorou a repressão contra pessoas uigures, mongóis do sul, tibetanas, de Hong Kong, entre outras. Num documento assinado por mais de 230 ONGs, é feito o pedido para que Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, não proponha a renovação do mandato de Bachelet e que seja divulgado um relatório sobre as violações dos direitos humanos contra os uigures e outras comunidades turcas. A ONG Human Rights Watch fez um pedido para que sejam limitadas as viagens internacionais a líderes talibãs. Segundo a ONG, uma lista em que vários membros do Talibã não podiam deixar o Afeganistão foi parcialmente suspensa em 2019, para permitir que 14 líderes do grupo participassem de acordos de paz. Mas segundo a ONG, esses líderes autorizaram execuções extrajudiciais e detiveram e espancaram jornalistas. O modelo e influencer Ajmal Hakiki foi preso pelas autoridades do Afeganistão, juntamente com 3 amigos, por supostamente desrespeitar o Islã e o Alcorão. Ajmal foi preso pela Direção-Geral de Inteligência do Afeganistão. Num vídeo que circula pelas redes sociais, Hakiki ri quando um colega, que tem problemas mentais, diz com uma voz cômica vários versos árabes do Alcorão. A polícia espanhola desmantelou uma quadrilha que traficou mais de 200 pessoas. Os criminosos lucraram mais de 1 milhão de euros, cobrando cerca de 1.500 euros por cada imigrante. A rede utilizava barcos precários para levar imigrantes para a costa espanhola. Pelo menos 800 imigrantes foram vítimas dos criminosos. No último dia 2 de junho, uma turista norte-americana de 28 anos danificou a escadaria da Piazza di Spagna em Roma, utilizando um patinete elétrico. Nas câmeras de segurança, é possível ver a turista descendo a escadaria com o patinete. O prejuízo na escada feita de mármore supera os 25 mil euros. E a norte-americana terá que responder por isso na justiça. Jornal da Manhã. Geografia Rock. A classificação ideológica do eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a partir dos critérios do Datafolha, mostram que 23% dos que querem votar nele são identificados com pensamentos de direita em comportamento e também em economia, embora a grande maioria, 60%, estejam à esquerda. Fenômeno semelhante ocorre com Jair Bolsonaro, mas com sinais trocados. Apesar de o presidente de perfil conservador ter 54% dos eleitores situados à direita, segmento em que goza de apoio significativo, uma fatia de 29% se posiciona à esquerda no espectro ideológico. A pesquisa do Datafolha revelou que o Brasil, que irá às urnas em outubro, está mais identificado com ideias de esquerda do que 5 anos atrás, quando foi feito o levantamento anterior. O percentual atinge agora 49%, o maior da série histórica iniciada em 2013. A direita, por sua vez, registrou queda e apontou seu menor resultado, 34%. Uma parte de 17% dos entrevistados se localizam ao centro. O questionário, que serve de base para o mapeamento, abrange perguntas no campo de comportamento e na área do pensamento econômico. As informações são do Portal Folha. Estamos diante de um momento que pode ser crucial para a definição dos caminhos da comunicação entre empresas e consumidores. Um passo dado pelo WhatsApp deve mudar a forma como empresários alocam e distribuem os recursos que têm disponíveis para seus canais de relacionamento com o cliente. Agora, qualquer empresa pode se conectar à app, a interface de programação de aplicações oficial do WhatsApp, sem a necessidade de um broker. Antes era necessário estar inserido com algum provedor terceirizado, os conhecidos como BSPs, que auxiliavam as empresas a se comunicar com os clientes no WhatsApp. Porém, essa solução custava caro para muitas instituições que pagavam mensalmente para continuar tendo acesso ao WhatsApp. Mas e os brokers? Com essa nova atualização, o poder dos brokers foi reduzido, facilitando o acesso para qualquer empresa, independentemente do porte, utilizando a app direto com o WhatsApp. A diminuição dos custos vai direto para as contas das companhias, pois quem optar pela app direto com o WhatsApp não terá mais os custos dos BSPs. Além disso, o WhatsApp oferece até 1000 conversas gratuitas por mês por meio da sua app. Após essa quantidade, começa a ser contabilizado. O pagamento também é direto com o próprio WhatsApp, sem custos adicionais. As informações são do Portal G1. Os dias de caça aos cabos para encontrar o carregador certo para o celular podem estar com os dias contados na União Europeia. Os países que compõem o bloco concordaram de forma provisória que novos dispositivos eletrônicos portáteis devem usar um carregador USB do tipo C, USB-C, até outono de 2024. No Brasil, dois projetos de lei semelhantes sobre padronização dos carregadores chegaram a propostos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, mas acabaram arquivados. A BBC News também perguntou ao governo do Reino Unido se pretende aprovar uma legislação semelhante. Sob os atuais acordos pós-Brexit, a decisão da União Europeia se aplicaria à Irlanda do Norte, segundo autoridades tanto da União Europeia quanto do Reino Unido. As informações são da BBC News Brasil. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta semana restringir os procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no país. 6 dos 9 ministros integrantes do colegiado votaram a favor da fixação do rol taxativo, que desobriga as empresas a cobrirem pedidos médicos dos pacientes que não estejam previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a AMS. A votação ocorreu sob protestos em frente à sede do STJ. Ativistas e artistas como Marcos Mignon, Dira Paz, Bruno Galhaço, Titi Müller, Paulo Vieira e Juliette mobilizaram a hashtag Rol Taxativo Mata nas redes sociais, que chegou a se tornar o 11º assunto mais comentado na tarde da última quarta no Twitter. Os protestos, porém, não surtiram efeito dentro da corte. O caso concreto analisado pelo STJ tratava de um recurso especial apresentado pela família de um paciente com esquizofrenia paranoide contra a empresa Unimed, que negou acesso a um procedimento cerebral não previsto no rol da AMS para o plano que ele havia contratado. As informações são do Estadão Conteúdos. Durante este mês de junho, os fãs de astronomia terão a oportunidade de acompanhar um espetáculo raro que só pode ser visto uma vez a cada 18 anos. Será possível acompanhar a olho nu o alinhamento de 5 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os vizinhos mais próximos da Terra poderão ser observados sem a necessidade de usar telescópios ou binóculos. Basta somente ter um céu limpo, como nas regiões rurais, que costumam ter céus mais escuros. Do grupo dos 5 planetas, Mercúrio é o mais difícil de visualizar devido à sua proximidade com o Sol. Segundo orientação de especialistas, o melhor dia para ver esta formação será 24 de junho, quando o planeta mais distante do Sol será visível até uma hora antes do amanhecer. Além disso, para incrementar o show, no dia 23 de junho, a Lua estará entre Vênus e Marte, exatamente no lugar que corresponderia à Terra. Assim, será possível visualizar 6 corpos celestes alinhados. Quem perder dessa vez só vai acompanhar de novo esse tipo de fenômeno em 2040. A astronomia é uma das ciências mais antigas. Monumentos como Stonehenge, os montes New Grand e Nemiris são, na verdade, artefatos astronômicos deixados por culturas pré-históricas. As primeiras civilizações, como os babilônios, gregos, chineses, indianos, persas e maias, realizavam observações do céu noturno. Com a invenção do telescópio, houve o desenvolvimento da astronomia moderna, que durante o século XX se dividiu em 2 ramos: a astronomia observacional e a astronomia teórica. Os 2 campos se completam. Bom dia! Cientistas concluíram o mapa mais completo das montanhas, canyons e planícies que formam o fundo do mar da Antártica. O gráfico cobre 48 milhões de quilômetros quadrados e detalha pela primeira vez uma depressão situada a 7.432 metros de profundidade, chamada de Victorian Deep. Segundo os especialistas, o conhecimento do fundo do oceano é muito importante para navegação, conservação marinha e compreensão do clima e da história geológica do planeta. Mas não é só isso. A lista inclui grandes extensões que nunca foram investigadas. O projeto Carta Barimétrica Internacional do Oceano Antártico levou 5 anos para criar a primeira versão do mapa. Ao longo dos anos, vários projetos semelhantes estão preenchendo as grandes lacunas sobre o fundo dos oceanos. O esforço conta com navios e barcos incentivados a ligar os dispositivos de sonar para obter medições detalhadas, enquanto governos e instituições são convidados a compartilhar as informações. Segundo a BBC, o novo mapa cobre a área do fundo do Oceano Antártico até 50 graus ao sul. Isso é um grande avanço em relação a 9 anos, quando o mapa começava a 60 graus, com menos de 17% das grades com medição. Grande parte das informações coletadas vem dos navios quebra-gelo que apoiam os projetos científicos na região. As pesquisas são essenciais para aumentar a segurança aos navegadores e também para a gestão e conservação da pesca. Além disso, ajuda a entender o comportamento das correntes marítimas, uma informação necessária para melhorar os modelos que preveem as mudanças climáticas, porque os oceanos são os responsáveis pela movimentação de calor ao redor do planeta. Na comunidade científica, há grande esperança de que novas gerações de embarcações robóticas possam ampliar o mapeamento nos próximos anos. A Carta Barimétrica Internacional do Oceano Antártico foi publicada na revista Scientific Data. Jornal da Manhã. Geografia Rock. Ao participar de uma motossiata com apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a sua viagem ao país levou a uma aproximação com o presidente norte-americano Joe Biden. Nossa passagem pelos Estados Unidos foi marcante, com a aproximação com o atual presidente. Tenho certeza, bons frutos colheremos para todos nós, declarou o chefe do executivo antes de sair com a sua moto, dessa vez utilizando o capacete, o que por vezes deixa de fazer em motossiatas no Brasil. Bolsonaro ainda voltou a dizer que tem profundo respeito pelos Estados Unidos. Cada vez mais queremos nos integrar para o melhor dos nossos povos, afirmou o presidente. As informações são do portal G1. Com uma alta demanda por serviços digitais por parte dos consumidores após a pandemia do Covid-19, é inevitável dizer que o futuro pertence às empresas que conseguem capacitar digitalmente as suas experiências de consumo, independentemente do setor. Um estudo do Boston Consulting Group, o BCG, apontou que líderes digitais podem esperar um crescimento pelo menos 1,8 vezes maior de lucros em relação aos que são retardatários na transformação digital. No entanto, o BCG também descobriu que quase 70% de todos os esforços de transformação digital ficam aquém dos seus principais objetivos. A resposta, segundo a pesquisa, está em entender o fato de que a transformação digital não está apenas em levar tecnologias novas e inovadoras para impulsionar todos os aspectos do seu negócio. É necessário cultivar uma mentalidade digital dentro da organização, entre todas as partes interessadas e funcionários, para atender às expectativas dos consumidores com experiência digital. Há uma urgência de promover uma evolução cultural para ajudar as pessoas dentro da organização a alavancar novos processos de pensamento, enquanto resolvem os desafios do cliente e não apenas seguir o que uma nova plataforma digital lista como a sua capacidade. As informações são do Poder 360. O Ministério Público Federal abriu um novo inquérito civil para investigar a atuação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na pandemia de Covid-19. A investigação se baseia em relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, que aponta a omissão de Pazuello e outros integrantes do Ministério da Saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. Também serão apuradas as responsabilidades de outros servidores que integravam o Ministério da Saúde na gestão Pazuello, como o coronel Antônio Elcio Franco Filho, então secretário-executivo, Hélio Angotti Neto, que era secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, e Arnaldo Correia de Medeiros, da Secretaria de Vigilância em Saúde. A conversão em inquérito de todos os envolvidos consta na edição do dia 3 de junho, do Dia Oficial do Ministério Público, e ficará sobre responsabilidade da Procuradora da República Luciana Loureiro. As informações são do R7. O conselheiro de Volodymyr Zelensky afirmou no último sábado, dia 11, que cerca de 10 mil soldados ucranianos já foram mortos na guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro desse ano. A estimativa de que quase 100 combatentes morrem por dia atualmente nos diversos cenários de conflito ao sul e leste do território. No entanto, segundo as Forças Armadas em nota repercutida pelo portal Greenform, foram mortos 32.050 soldados russos desde fevereiro, sendo que 150 deles faleceram nas últimas 24 horas em relação à divulgação, né, nas 24 horas da divulgação desses números. Não há como confirmar o dado de maneira independente, né, já que Moscou não libera informações sobre as vítimas militares desde março, quando informou que eram pouco mais de 1,3 mil baixas naquele período. As informações são da Reuters. A Guarda Costeira da Suécia localizou, no norte do Mar Báltico, uma grande mancha de poluição de mais de 77 quilômetros quadrados. A principal suspeita é um vazamento de biocombustíveis. A mancha foi descoberta na manhã da última quarta-feira e foi iniciada uma investigação preliminar sobre crimes ambientais. E de acordo com especialistas suecos, os biocombustíveis reagem de formas muito variadas quando entram em contato com a água, tornando mais difícil identificar, de forma mais rápida, qual é a substância. Wang Junaidi, ministro da Justiça da Malásia, anunciou a abolição da pena de morte para vários crimes, incluindo tráfico de drogas e terrorismo. Segundo o ministro da Justiça da Malásia, o governo aprovou essa alteração na legislação após receber recomendações de uma comissão especial para estudar a pena de morte. Existem pelo menos 1.350 pessoas no corredor da morte no país. A ONG Human Rights Watch fez um alerta sobre a detenção ilegal e tortura de dezenas de afegãos numa província no norte do Afeganistão. Os presos são acusados pelo regime talibã de pertencer a grupos armados opositores ao governo. E segundo a ONG, são comuns os espancamentos de civis na luta dos talibãs contra a Frente Nacional de Resistência Nacional. E essas prisões são ilegais e não cumprem o direito humanitário internacional. De acordo com o ICDC, Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, já foram confirmados pelo menos 704 casos de monkeypox, a varíola dos macacos, em 18 países na Europa. Felizmente, nenhuma morte até agora. E os especialistas acreditam que o vírus está circulando já há algum tempo, antes de ter sido detectado, devido ao fato de que foram identificados casos em vários países simultaneamente. E os especialistas do ICDC fizeram alerta. Embora na maioria dos casos os pacientes tiveram sintomas leves, o vírus monkeypox pode causar uma doença grave em certos grupos populacionais. Segundo a polícia de Berlim, o homem que atropelou na última quarta-feira um grupo de estudantes na cidade alemã, causando uma morte e 6 feridos graves, agiu de forma deliberada e tinha distúrbios psicológicos. E segundo a polícia alemã, o motorista era fichado na polícia por comportamento agressivo e crimes violentos. O motorista tentou fugir após o atentado, mas foi detido por testemunhas até a chegada da polícia. O governo norte-americano encomendou milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças, das fabricantes Moderna e Pfizer. O governo norte-americano está iniciando um plano para vacinar crianças de menos de 5 anos contra a Covid-19. O governo já permite que farmácias e estados façam pedidos de vacina para as crianças. Lembrando que esses imunizantes receberam... Jornal da Manhã. Geografia Rock.